16 de agosto de 2006, o Inter chegava ao sonhado título da Libertadores e carimbava o passaporte para o Mundial Interclubes no Japão. Bola cruzada para a área, falhou Lugano, ficou a bola para Fernandão, ajeitou para Sobis, vai girar para o gol, limpou para a perna esquerda, ainda ele calibrou, soltou a bola para Cirará, levantou na área para Fernandão, tem condição, cabeçada, defendeu o goleiro, voltou para Fernandão, para a perna, que tiro! Tinga! Nacional Tinga, a 20 minutos de partida da etapa complementar, Paulo César Tinga pega de Fernandão e toca para o lado esquerdo de Rogério Ceni, e o Internacional definitivamente é o novo campeão da América, e o Tinga está expulso de campo a 21 minutos de partida. Torcedor do Brasil, no balanço do Mar Vermelho, a energia que brota da alma colorada, é o Inter para cima do São Paulo conquistando a América. A rede ainda está balançando, e agora bandeiras coloradas estão tremulando, torcedor do Brasil, lá do placar, Colorado, campeão da América, 2 para o Internacional, 1 para o São Paulo. 46 minutos e meio, uma bola de longe, Kleber, espalmou, largou, segura de novo, grande Kleber no finalzinho do jogo. Partiu Júnior, suspendeu na área, a cabeçada sobrou na ponta direita, encheu o Pelé Nilson, a bola passou, vai para a linha de fundo, acabou! Colorado! Campeão da Taça Libertadores da América! O sonho que se realiza nesse dia 16 de agosto de 2006. Esporte Clube Internacional é o novo patrão da América do Sul. A partir desse momento, os sonhos colorados ganhavam novos rumos e miravam para a terra do sol nascente. Após a conquista continental, o Inter perdeu o zagueiro Bolívar, o meia Jorge Wagner, o volante Tinga e o atacante Rafael Sobis para o futebol europeu, mas conseguiu repor as peças com o peruano Hidalgo, o colombiano Vargas e o brasileiro Pinga, além de contar com o retorno de Índio para o time titular. Ainda na briga pelo título nacional, os colorados lutaram, mas novamente ficaram com o vice-campeonato. A lista daqueles que representariam não só o Inter e o Rio Grande do Sul, mas também o Brasil no Mundial Interclubes, foi anunciado no dia 23 de novembro e tinha como grande novidade um garoto que se tornaria a nova sensação do Beira-Rio, Alexandre Pato. Na despedida da torcida, a derrota para o Goiás não abalou a confiança colorada. Emociona, Fabiano Heller? Pô, muito bacana, né? Mesmo sabendo que o nosso time perdeu, eles estão aí incentivados, você viu que ninguém foi embora. Então é legal, né? Isso motiva muita gente. A gente está aqui, né, até para homenagear a torcida pelo que eles proporcionaram para a gente esse ano. Muitas alegrias, né? Torceram bastante, vibraram com a gente aí. E ainda bem que não acabou o ano ainda pra gente, né? Senão ficaria muito triste saindo com a derrota, acabando o ano com a derrota. Então, a gente tem ainda duas partidas aí que o nosso time ainda pode coroar e fechar o ano com chave de ouro. Sorte no Japão, soldado! Obrigado e um abraço pra todos que estão nos ouvindo, torcendo pra nós, pro nosso time. E eu quero dizer aqueles que não estão no estádio aqui, mas estão por lá de fora aí torcendo, assistindo, que confiem no nosso time que a gente vai com tudo. Klemer, Renan, Marcelo Beck, Ceará, Hidalgo, Helder Granja, Rubens Cardoso, Fabiano Heller, Índio, Edigle, Edinho, Wellington Monteiro, Fabinho, Perdigão, Vargas, Adriano, Alex, Fernandão e Arley, Léo, Michel, Luiz Adriano e Alexandre Pato, liderados pelo técnico Abel Braga, deixaram Porto Alegre no dia 5 de dezembro sob os aplausos e gritos eufóricos do torcedor colorado. Governador Germano Rigotto está aqui no aeroporto Salgado Filho. Os jogadores todos receberão os cumprimentos um a um. O governador Germano Rigotto também vai dar a sua boa sorte ao grupo de jogadores do Internacional. Um momento emocionante aqui, Rodrigo. Foi a hora que Abel Braga, o técnico, desceu do ônibus, ultrapassou essa parte onde está localizada a área da imprensa e foi até quase junto ao torcedor, dando o seu carinho, agradecendo pelo carinho do torcedor aqui no aeroporto Salgado Filho. Tudo pronto, Chumbinho? Tudo pronto, vambora. Tudo pronto pra viagem, vambora. O que vai ser mais desgastante numa viagem como essa? A expectativa de começar a trabalhar lá e se preparar para os jogos. Perdigão, a cena para o torcedor colorado, Edinho também. Estão entrando na aeronave neste momento. Primeiro a entrar é Perdigão, depois Edinho. Outros jogadores do Internacional também se aproximando e entrando dentro da aeronave, repito, com duas enormes bandeiras do Internacional na cabine do piloto. A aeronave começa a pegar velocidade, está saindo, está deixando Porto Alegre. O Internacional, portanto, rumando a Tóquio no Japão, rumando para o solo japonês em busca de um título inédito para as cores coloradas. O Internacional partindo neste momento de Porto Alegre. Aeronave pega a velocidade necessária, deixando a pista do aeroporto Salgado Filho. E agora sim, está subindo, está deixando o território gaúcho, está deixando Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. A delegação colorada, com a esperança do torcedor de que volte no dia 19 com o troféu de campeão do mundo. O Inter rumando, portanto, para São Paulo e depois com mais uma escala em Paris e finalizando chegando em solo japonês. E depois de muitas horas de voo, com atrasos em São Paulo e Paris, o Inter finalmente desembarcou em Tóquio. E o Internacional chega nesse momento. Estamos antes de passarmos na alfândega e sim com os documentos. E Arley, uma viagem tranquila, né? Essa bem mais calma do que a saída de Porto Alegre. Bom dia no Brasil, boa noite para nós aqui. Bom dia, boa noite. Com certeza, né, o voo foi desgastante, mas tá todo mundo tranquilo, tá todo mundo inteiro. A gente já chegou, tá todo mundo com vontade de já chegar no hotel. E bem, tudo tranquilo. É uma viagem longa, mas tranquila. Já em território japonês, o Inter recebeu o apoio do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ricardo Teixeira, na entrevista a Flávio Dalpisol. Com exclusividade, ele falou aos veículos da Caldas Júnior aqui no território japonês, conversando com os profissionais da Rádio Guaíba e do Correio do Povo. E a situação, evidentemente, o assunto é a participação do Internacional, o representante brasileiro nesta competição. O presidente da CBF fala o que ele espera do Internacional. Acho que é uma grande equipe, acho que está... Chegou, inclusive, antes do Barcelona, que é a grande equipe, teoricamente, adversário. Eu tenho convicção absoluta que o Internacional não vai cometer o erro que a seleção brasileira cometeu pensando que já estava na final. Tenho certeza que vai levar a sério cada um dos jogos e certamente, se Deus quiser, no dia 17 a gente vai estar aqui torcendo para o Internacional na final.